Conversando com Deus. Capítulo 19. Por que as pessoas duvidam do Senhor? Por que duvidam de si mesmas? E por que duvidam de si mesmas? Por que foram ensinadas a fazer isso? Por quem? Por pessoas que afirmavam estar me representando. Não entendi. Por quê? Porque esse foi o modo, o único modo, de controlá-las. Veja bem, você deve duvidar de si mesmo, ou reivindicará todo o seu poder. Isso não seria bom. Nada bom. Não para as pessoas que atualmente o detêm. Elas detêm o poder que é seu, e sabem disso. E o único modo de conservá-lo é evitar que o mundo enxergue, e então resolva, os dois maiores problemas da experiência humana. Quais? Bem, eu os discuti repetidamente neste livro. Então, resumindo, quase todos, se não todos, os problemas e conflitos do mundo, e seus problemas e conflitos como indivíduos, seriam resolvidos se vocês, como uma sociedade, 1. Abandonassem o conceito de separação. 2. Adotassem o conceito de visibilidade. Nunca se vejam novamente como separados uns dos outros, e de mim. Nunca digam nada além de toda a verdade para todo o mundo, e nunca mais aceitem algo menos que a sua maior verdade sobre mim. A primeira escolha produzirá a segunda, porque quando vocês virem e compreenderem que são um com todos, não poderão mais contar uma mentira, esconder dados importantes ou deixar de ser totalmente visíveis para todas as outras pessoas, porque saberão que isso é de seu interesse. Mas essa mudança de paradigma exigirá grande sabedoria, coragem e determinação. Porque o medo se instalará no interior desses conceitos e dirá que são falsos. Estará no centro dessas verdades magnificentes e as fará parecer mentiras. O medo as distorcerá, desprezará e destruirá. E por isso será o seu maior inimigo. Contudo, você não terá de, não poderá, produzir a sociedade pela qual ansiou e com que sempre sonhou até ver com sabedoria e clareza a verdade máxima, que aquilo que faz com o próximo, faz consigo mesmo, que aquilo que deixa de fazer pelo próximo, deixa de fazer por si mesmo, que o sofrimento do próximo é o seu sofrimento, que a alegria do próximo é a sua alegria, e que quando você nega qualquer parte disso, nega uma parte de si mesmo. Chegou o momento de afirmar-se. De voltar a ver-se como quem realmente é, e assim tornar-se novamente visível. Porque quando você e seu verdadeiro relacionamento com Deus se torna visível, nós nos tornamos indivisíveis. E nada jamais nos dividirá. E apesar do fato de que você viverá novamente na ilusão da separação, usando-a como uma ferramenta para recriar o seu eu, daí em diante se moverá através de suas encarnações com iluminação, vendo a ilusão como aquilo que é, usando alegremente para experimentar qualquer aspecto de quem nós somos que deseje, e contudo nunca mais o aceitando como realidade. Você nunca mais terá de usar o artifício do esquecimento para recriar o seu eu, mas usará conscientemente a separação, apenas escolhendo manifestar-se como aquilo que é separado por uma razão particular e com um determinado objetivo. E assim, quando você for totalmente iluminado, isto é, de novo cheio de luz, poderá até mesmo escolher, como sua razão particular para retomar a vida física, fazer outras pessoas se lembrarem de quem são. Poderá escolher retomar para esta vida física não para criar e experimentar um novo aspecto do seu eu, mas para trazer a luz da verdade para este lugar de ilusão, e para que outras pessoas possam vê-la. Então você será aquele que traz a luz, parte do despertar. Há outros que já fizeram isso. Eles vieram aqui para nos ajudar a saber quem somos. Sim. São almas iluminadas, evoluídas. Não buscam mais a próxima experiência mais elevada de si mesmos. Já tiveram a experiência mais elevada. Trazem as boas notícias. Mostrarão a vocês o caminho e a vida de Deus. Dirão, eu sou o caminho e a vida. Sigam-me. Então lhes mostrarão o que é viver na glória eterna da união consciente com Deus, que é chamada de consciência de Deus. Nós estamos sempre unidos, vocês e eu. Não podemos deixar de estar. Isso é simplesmente impossível. Contudo, vocês vivem agora na experiência inconsciente dessa unificação. Também é possível viver no corpo físico em união consciente com tudo que é, com a consciência da verdade Moshima, na expressão consciente de quem realmente são. Quando você fizer isso, servirá de modelo para todas as pessoas que estão vivendo no esquecimento. Você se tornará um lembrete vivo. E assim evitará que elas se percam para sempre em seu esquecimento. Isso é o inferno, perder-se para sempre no esquecimento. Contudo, eu não permitirei que aconteça. Não permitirei que uma única ovelha se perca, mas enviarei um pastor. De fato, enviarei muitos pastores, você pode escolher ser um deles. E quando as almas forem despertadas de seu sono, lembradas novamente de quem são, todos os anjos do céu se rejubilarão com elas. Porque estavam perdidas, e foram encontradas. Há pessoas assim, santas, em nosso planeta. Elas não existiram apenas no passado, mas também existem agora, não é? Não sei. Creio que em outra esfera. Outro mundo, sim. Sempre existiram. Sempre existirão. Eu não os deixarei sem mestres, não abandonarei o rebanho, sempre o enviarei atrás de meus pastores. E há muitos deles em seu planeta agora, como também em outras partes do universo. E em algumas partes do universo esses seres vivem em constante comunhão, e na expressão da maior verdade. Essas são as sociedades iluminadas das quais falei. Elas existem, são reais, e lhes têm enviado seus emissários. Sim, ah, estou entendendo, mas eu o teria chamado de mundo espiritual, não de outro mundo como conhecemos, não de outro planeta. É o mundo espiritual, mas o que o faz pensar que esses espíritos, santos, não podem, ou não escolheriam viver em outra parte do universo, como fizeram quando vieram para o seu mundo? O senhor está dizendo que Buda, Krishna e Jesus eram seres de outros planetas? Creio que nunca pensei nisso dessa forma. Nunca tive essa ideia. Foi você quem disse isso, não eu. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Seu maravilhoso metafísico, William Shakespeare, escreveu isso. É verdade. É a primeira vez que ouvi falar nisso. Então Jesus era um ser de outro planeta. Não, mas é verdade. Eu não disse tal coisa. Você acha que esses mestres existiam em algum lugar antes de virem para a Terra, e que voltaram para lá depois de sua assim chamada morte? Bem, ele era ou não? Tenha paciência, meu filho. Você está sendo muito apressado. Há mais. Muito mais. Temos outro livro inteiro para escrever. Sim. Quer dizer que tenho de esperar pelo livro 3? E onde acha que fica esse lugar? E onde acha que é o céu? Desde o início eu lhe disse, prometi, que haveria 3 livros. O primeiro trataria de verdades da vida e desafios individuais. O segundo discutiria as verdades da vida como uma família neste planeta. E o terceiro trataria de verdades universais relacionadas com questões eternas. Nele serão revelados os segredos do universo. Sempre achei que era no que chamamos de céu. Achei que tinham vindo do céu. A menos que não sejam. Voltem-se para a espiritualidade. Esqueçam-se da religião. Ah! Puxa vida! Não sei por quanto tempo vou aguentar isso. Quero dizer, estou realmente cansado de conviver com a contradição, como o senhor disse. Quero que o que é seja. Essa frase vai irritar muitas pessoas. As pessoas reagirão a todo este livro com irritação, a menos que não reajam. Então assim será. Por que o senhor diz para nos esquecermos da religião? A menos que não seja. Bem, queira me desculpar, mas credo. Como algo assim pode ter um significado? Porque ela não é boa para vocês. Compreenda que para a religião organizada ser bem-sucedida, tem de fazer as pessoas acreditarem que precisam dela. Para as pessoas terem fé em alguma coisa, tem de primeiro perder a fé em si mesmas. Por isso, a primeira tarefa da religião organizada é fazê-lo perder a fé em si mesmo. A segunda é fazê-lo ver que ela tem as respostas que você não tem. E a terceira e mais importante é fazê-lo aceitar as suas respostas sem questioná-las. Se questioná-las, começará a pensar. Se pensar, começará a se voltar para aquela fonte interior. A religião não pode permitir que faça isso, porque você poderá ter uma resposta diferente da dela. Por esse motivo, a religião tem de fazê-lo duvidar de seu eu, de sua própria capacidade de ter um pensamento lógico. O problema para a religião é que com muita frequência o tiro sai pela culatra, porque se você não pode deixar de duvidar dos seus próprios pensamentos, como pode não duvidar das novas ideias sobre Deus que a religião lhe deu? Logo até mesmo duvidará da minha existência, do que, ironicamente, nunca duvidou. Quando vocês viviam de acordo com o seu conhecimento intuitivo, talvez não me entendessem muito bem, mas sabiam definitivamente que eu estava lá. Foi a religião que criou os agnósticos. Qualquer pensador lúcido que veja o que a religião tem feito deve presumir que a ela não tem Deus. Porque foi a religião que encheu o coração do homem de temor a Deus, quando antes ele amava aquele que é em todo o seu esplendor. É isso. É isso. Você acertou, agora entende a dicotomia divina. Entende todo o quadro. Compreende o plano. Tudo, tudo, que sempre existiu, existe sempre e existirá, existe agora. E portanto, tudo que é, é, entretanto, tudo, que é está constantemente mudando, porque a vida é um processo contínuo de criação. Por isso, em um sentido muito real, tudo, que é, não é, esse ato de ser nunca é o mesmo. O que significa que o ato de ser não é? Não tem, mas você está sendo apressado de novo. Cada coisa a seu tempo, meu filho. Esses e outros grandes mistérios serão compreendidos depois da leitura do livro 3. A menos, todos juntos agora. que não sejam. Exatamente. Está bem, já basta. Mas por enquanto, para as pessoas que talvez nunca leiam esses livros, que caminhos podem ser seguidos aqui e agora, para que haja um retorno para a sabedoria, a clareza, e Deus? Precisamos nos voltar para a religião? Esse é o elo que está faltando. Foi a religião que mandou o homem se curvar diante de Deus, quando antes ele se levantava alegremente para ir ao seu encontro. Foi a religião que sobrecarregou o homem de preocupações com a ira divina, quando antes ele procurava Deus para aliviar o seu fardo. Foi a religião que disse ao homem para se envergonhar de seu corpo e suas funções mais naturais, quando antes ele louvava essas funções como as maiores dádivas da vida. Foi a religião que ensinou a vocês que devem ter um intermediário para chegar a Deus, quando antes vocês achavam que chegavam a Deus apenas vivendo com bondade e na verdade. E foi a religião que ordenou aos seres humanos que adorassem a Deus, quando antes eles o adoravam porque era impossível deixar de fazê-lo. Em todos os lugares foi a religião que criou a desunião, que é o oposto de Deus. A religião separou o homem de Deus, dos outros homens e da mulher. Algumas religiões realmente dizem ao homem que ele é superior à mulher, como afirmam que Deus é superior ao homem, preparando assim o cenário para as maiores injustiças cometidas contra metade da raça humana. Eu lhe digo que Deus não é superior ao homem, e que o homem não é superior à mulher, que essa não é a ordem natural das coisas, mas é o modo como todos que tinham poder, a saber, os homens, queriam que fosse quando formaram suas religiões que adoravam o sexo masculino, rejeitando sistematicamente metade do material de sua versão final das Sagradas Escrituras e distorcendo o restante para ficar de acordo com seu modelo masculino do mundo. É a religião que insiste até hoje em que as mulheres são um pouco inferiores, cidadãs espirituais de segunda classe, de algum modo não adequadas para ensinar e pregar a palavra de Deus, ou exercer funções sacerdotais junto ao povo. Como crianças, vocês ainda discutem que sexo devo escolher para essas funções. Eu lhe digo que todos vocês são sacerdotes. Todos. Não há uma pessoa ou classe de pessoas mais adequada do que outra para realizar a minha obra. Mas muitos de seus homens são como as suas nações. Ávidos por poder. Eles não gostam de partilhá-lo, só de exercê-lo. E construíram o mesmo tipo de Deus. Um Deus ávido por poder, que não gosta de partilhá-la, só de exercê-lo. Eu lhe digo que a maior dádiva de Deus é partilhar o seu poder. Eu gostaria que vocês fossem iguais a mim. Mas não podemos ser iguais ao Senhor. Isso seria blasfêmia. Blasfêmia é terem ensinado a vocês essas coisas. Eu lhe digo que vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, e foi esse destino que vieram cumprir. Mas vocês não vieram aqui para se esforçar e nunca chegar lá. Tampouco eu os enviei em uma missão impossível de ser cumprida. Acredite na bondade de Deus, e na bondade da criação divina a saber, seus eus sagrados. O Senhor disse uma coisa neste livro que me intrigou. Gostaria de voltar a ela ao chegarmos ao final deste volume. Disse, o poder absoluto não exige coisa alguma. Essa é a natureza de Deus. Agora você compreendeu. Eu disse, Deus é e pode ser tudo. Não há coisa alguma que não seja, e tudo, que ele experimenta de si mesmo, experimenta em, como e por meio de você. Em minha forma mais pura, sou o absoluto. Sou absolutamente tudo e, portanto, não preciso de coisa alguma, e não desejo ou exijo absolutamente nada. A partir dessa forma absolutamente pura, eu sou como você me faz. É como se você finalmente visse Deus e dissesse, bem, o que fazer disso? Contudo, não importa o que faz de mim, eu não posso esquecer da minha forma mais pura, e sempre voltarei a ela. Todo o resto é ficção. É algo que você está construindo. Há aqueles que fariam de mim um Deus invejoso, mas quem poderia ser invejoso quando tem e é tudo? Há aqueles que fariam de mim um Deus colérico, mas o que me tornaria colérico quando não posso ser ferido ou prejudicado de forma alguma? Há aqueles que fariam de mim um Deus vingativo, mas de quem eu me vingaria, já que tudo que existe sou eu? E por que eu me puniria por simplesmente criar? Ou, se você pensa em nós como separados, por que eu criaria, dar-lhe-ia o poder de criar, a liberdade de escolha para criar o que deseja experimentar, e então o puniria para sempre por fazer a escolha errada? Eu lhe digo que eu não faria isso, e que nessa verdade está a sua libertação da tirania divina. Na verdade, não existe tirania, exceto em sua imaginação. Você pode voltar ao lar quando quiser. Podemos ficar juntos de novo sempre que desejar. O êxtase de sua união comigo deve ser redescoberto por você. No cair de um chapéu. Na sensação do vento em seu rosto. No som de um grilo sob o céu estrelado em uma noite de verão. Na primeira visão de um arco-íris e no primeiro choro de um recém-nascido. No último raio de um pôr-do-sol espetacular e no último suspiro de uma vida espetacular. Eu estarei sempre com você, até o final dos tempos. Sua união comigo é completa, sempre foi e sempre será. Você e eu somos um, agora e para sempre. Vai, faça da sua vida uma afirmação dessa verdade. Faça os seus dias e as suas noites serem reflexos da ideia mais elevada dentro de você. Permita que seus momentos atuais sejam cheios do êxtase espetacular de Deus manifestado através de você. Faça isso através da expressão do seu amor, eterno e incondicional, por todos aqueles cuja vida toca. Seja uma luz na escuridão, e não a amaldiçoe. Seja aquele que traz a luz. Você é isso. Então o seja. Conversando com Deus. Livro 2. Compilado por Ivo Maioli. Janeiro de 2009.